autorizado ele a ser forte estabilizado. Localizado no 606. No 74, chama a torre 118-612. No 74. Copia no 74, torre 118-6. 18-6, voo no 714, graças. Vai, certo. 5, prossiga. Ah, prossegue Natal 3110, frente da X Bravo no Portão 1. Bem, já tem um 370 já aprovado, o senhor está atuando cópia? Afirmativo. Gente, o 1205 autorizado para Natal no, na presumo 120 e chega de voo 370. Decola pista no zero com curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar, controle 120 decimal 8. Aciona 5057, voo 205. Recente, 370 autorizado, via pressão 0, decola com curva esquerda na Puca, transição de para 1208, o controle 5057, transponder 805. Procedimento correto, voo 205, no portão 1, para pushback de acionamento, chame torre 118-612. Chamará para push acionamento 2. 2409. Solicite 5344. 5344, como recebe? 55. Ok, vai descer para 2000 pés na via chegada à maré, reduz agora para 2409. Vai descendo a redução, descendo até 2000 trips. Salvador, azul 4062. Azul 4062, desce para 3000 pés, 1020 na via chegada à maré. Via chegada à maré, 4020, desce para quantos planos, senhor? Para 3000. 3000, ajuste? 1020. B20, obrigado. Adorei avistando a pista, 1606. No 606 vai chamar agora a torre 118-612. Vai chamar a torre 118-6, 1606. Gol no 643, autorizado ELS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no ELS, gol no 643. 4062, da Azul, reduz para 220 mais. Reduzindo, 4062. Poderia confirmar a velocidade que o tráfego está mantendo, senhor, à frente? Estou recebendo aqui 270 ground speed do tráfego à frente. Ok, obrigado. 4062, reduzindo. A 2 milhas à direita do perfil da chegada à maré, está efetuando algum tipo de desvio? Negativo, está na proa do 369 agora. Charlie Foxtrot Juliet, vai ingressar via corredor e chama para descida. Ok, desce até o 50, no ideal. O Serra Vitor 369 foi autorizado por quem? Foi pelo centro do Recife? Controle de Salvador, cordial boa noite, é 599, autorizado até 1707 da Bravo. Boa noite, 99. Desce para 4.000 pés como 020. 4.000, 1020, 5344, controle. Mas escuta, prossiga. Mas foi o Centro Recife que autorizou o serviço 369? Tinha entendido, após maré 369. Pelo Centro Recife ou por mim? Acredito que tenha sido o centro. Só confirmando, o Centro Recife que autorizou o serviço 369. Afirmativo, poderá ser checado. Orientação de trânsito. Já prossegui, vai bloquear o 369. 5344, vai voar na proa 030 sobre vetor, nessa proa interceptar o ILS. 5344. 030, intercepta o localizador tipo. Primativo, foi checado agora com o Centro Recife, que nos informou que não foi autorizado por ele o serviço 369. Ok. Zona ILS, o nome é 43. O no E43, completa, chama a torre agora 118.612. 5344. Completo ILS, chama a torre 118.612 e 5344. 4062, autorizado ILS, 2010, 1020. 1020, autorizado ILS, 4062. Autorizado, vai passar o externo agora, o azul 4062. Chama a torre agora, 118-62. 18-6, boa. Boa, 5899, desce para 2019, 1019, autorizado LS. 2019, autorizado LS, web 65899. Boa noite, tem 3070. Boa noite, tem 3170. 3170, desce para 2000 pés, na via Maré, com linha 19. Ok, ao 2000 pés, via Maré, o tem 3170, o 19. Autoriza a zona com 3170? Negativo, mantém a chegada. Entendi. 070, desce até o 70 inicialmente, 070. 070, vou 3170. Vibe 5899, estabilizar o localizador. 5899, chama a torre 118-12. 118-12, obrigado, tchau. Ponto confirme, é o 070, vou 3170. Afirmativo, é o 3170, desce até o 70, sobre o vetor, voa na proa 055, limite localizador. 055, limitado pelo LOC, descendo pro 070, tá 3170. Fox Juliette na escuta. Fox Juliette. Vetor sequenciamento vai curvar agora à esquerda na pro 020 limitado pelo localizador. Esquerda 020 limitado pelo localizador. Afirmativo, desce para 2000 pés, 1019. 96, desce até o nível 050, na via chegada amarela, no 896. Até o 050, via chegada amarela, gol no 896. Prossiga 70. Ele foi na pro 045, me dá a formação na direção de esquerda. Pesado, 045, 3170. 045, 3170. Salvador, uniforme. Whisky Yankee uniforme, na via chegada maré, desce até o 060. Até o 060, na marcha, sem informação bravo, Whisky. Controle 1805, passa 2500, mantendo um pouco mais a proa devido à formação da esquerda, mas 3 milhas mais. Afirmativo, após voo Jamo, 1805. Após voo Jamo, voo 1805. Voando Jamo, 1805. Vai atingir o 70, tá 3170. Então 50, 3170. 050, 3170. 70, desceu até o 50, tem um tráfego 12 horas, 7 milhas no rumo norte. Cruzando agora 4100, descida para 2000 pés. Ciente do tráfego, descendo para 050, tá 3170. Brasil 50, tá? 3170. Afirmativa após o ETAP, desce para 2.000 pés com 1.019. 3170, autorizado LS, reporte estabilizado. Após ETAP, autorizado 2.019.